Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 40. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Os livros na Bíblia não estão em ordem cronológica. E o livro de Jó, muitos creem que foi Moisés que escreveu, outros não creem que foi Moisés e afirmam que não se sabe o autor, mas há uma grande possibilidade de ter sido Moisés, ou pelo menos os estudiosos dizem que foi um judeu escrevendo para o povo judeu. Os que creem que foi Moisés, creem que Moisés escreveu esse livro que trata sobre o sofrimento para abençoar o povo de Israel no seu sofrimento. Quem crê que foi Moisés, acredita que ele, no seu tempo de palácio no Egito, tinha acesso a muita cultura, a muita história, a muitas verdades, e escreveu esse livro para dizer ao seu povo sobre o Deus que nos cuida no meio do sofrimento. É um livro preciosíssimo, um livro que vale a pena a gente ler e estudar sempre, porque traz coisas assim que a gente nunca imaginou. E eu queria ler com você esse trecho, capítulo 40, em diante, primeiro versículo, e nós vamos observar algumas coisas interessantíssimas que são tratadas no livro de Jó. Jó 40 diz assim: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Deus está confrontando Jó com toda a arrogância, com toda a intenção de Jó em reclamar, em reivindicar, em questionar. E Deus começa dizendo a ele: cinge os teus lombos como homem, cai na real, abre os olhos, olha quem você é. Versículo 10: orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calça aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro, então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Olha que coisa interessante, Deus está dizendo a Jó: a tua mão direita te dá a vitória. E quando a gente vai estudar o que é a mão direita, no contexto bíblico e no contexto judaico, a mão direita é a mão do dar, a mão esquerda é a mão do receber, e a mão direita é a mão do dar. Deus está dizendo: Jó, sabe o que te dá a vitória? Sua mão direita, do dar. E ele continua dizendo, 14: então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Contempla agora o hipopótamo. Você sabia que a Bíblia fala do hipopótamo? Que coisa interessante. Deus vira para Jó e diz assim: Jó, contempla agora o hipopótamo. Então, no contexto, no habitat de Jó, tinha hipopótamos. Engraçado, tinha hipopótamos. Contempla o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Não existia médico, não existia medicina, não existia ciência suficiente para entender dos músculos dentro do corpo do hipopótamo como nós temos hoje, mas Deus já dizia a Jó: sabe onde está a força do hipopótamo? Na musculatura do seu ventre. Endurece a sua cauda como o cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos e os seus ossos são como tubos de bronze. o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando ou lhe meter um laço pelo nariz? É importante nós irmos construindo o raciocínio. Jó está questionando a Deus em todo o seu sofrimento, em toda a sua vida. E Deus falou assim: Jó, deixa eu falar um pouquinho. Coloca-te no teu lugar. Você é homem. Olha para mim, olha quem eu sou. Jó, presta atenção. Você lembra do hipopótamo? Fui eu que criei o hipopótamo. Olha como o hipopótamo é. E ao terminar a descrição que Deus faz do hipopótamo, ele diz assim: alguém pode apanhá-lo? Você consegue ir lá e dominar o hipopótamo, Jó? Deus está dizendo assim: eu estou te mostrando um dos meus feitos. Você não pode nem contra um dos meus feitos. Ele é forte demais. Quem é que pode lhe meter um laço pelo nariz? Deus está mostrando a Jó. E eu posso até falar de uma forma que te parece afronta, mas Deus não está afrontando Jó. Deus não está nervoso e querendo se mostrar para Jó. Deus está carinhosamente dizendo: Jó, por que é que você quer resolver sua vida? Por que é que você quer resolver todas as coisas? Por que é que você acha que você tem condições, capacidade, raciocínio, lógica, para você mesmo tomar as decisões? Olha só, o hipopótamo, um dos animais que eu fiz, você não dá conta dele? Aí no versículo, no capítulo 41, o verso 1, ele continua dizendo: podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo? Olha a linguagem, olha o estilo de texto de Deus para com Jó e para conosco. Ô Jó, você está muito certo de que você dá conta, que você resolve, que você tem seus raciocínios, você está tirando suas conclusões de todo esse contexto difícil que você está vivendo, mas podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Podes furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Imagina-se que, assim como fazemos hoje com os cãezinhos, alguém talvez fizesse com alguns animais de amarrar uma cordinha e dar para as crianças. É possível que isso acontecesse nos dias de Jó, porque Deus está dizendo para Jó, numa linguagem que ele entendia: Jó, você consegue fazer aquilo mesmo, ó, amarrar e dar para suas crianças o crocodilo? Que coisa interessante a gente ir ampliando o entendimento do contexto, do que Deus está tratando, sem misticismos, né? Deus está dizendo: você não consegue, Jó. Eu já falei do hipopótamo, vou falar do crocodilo. Poderia você amarrá-lo e dar para suas crianças caminharem com ele? Acaso, verso 6, acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Olha a linguagem de Deus para Jó. Ô Jó, se você não quiser apenas me ouvir aqui, faz uma coisa: vai lá e põe a mão no crocodilo. Põe a mão, tenta alguma coisa, lembra-te do que vai acontecer e você nunca mais vai tentar fazer esse negócio de novo. É o que Deus está dizendo para Jó. Eis, versículo 9, eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Olha a linguagem e o jeito de Deus tratar com Jó. Jó, eu te mostrei dois animais que eu fiz. Dois animais que você não dá conta nem de chegar perto. E aí Deus vem e diz assim: quem é, pois, que pode erguer-se diante de mim? Isso é muito forte, irmão. Deus está perguntando a Jó, e ele deixou esse texto na Bíblia Sagrada, e esse texto tem um propósito de nos instruir. Como é que eu posso me erguer diante de Deus? E não se trata assim de eu orar a Deus, de eu buscar a Deus, de eu ficar perto de Deus. Deus está dizendo assim: Jó, como é que você se atreve a se levantar por conta própria e se achar autônomo? Essa é a expressão. Quem é que pode erguer-se diante de mim? Quem é que pode conduzir a sua vida segundo seus próprios pensamentos, raciocínios, decisões? Deus está tratando assim com Jó. Com todo o amor, Deus está despertando o entendimento de Jó para estas coisas. Aí o verso 11 diz: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, Jó. Tudo o que está debaixo dos céus é meu. Ninguém me deu antes. Eu criei todas as coisas, Jó. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda de seus dentes está o terror, as fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta, a tal ponto que se chega a outra, entre elas não entra nem o ar. Um biólogo poderia nos descrever como funciona lá a pele e a carne do crocodilo, para a gente ver como que Deus já tinha revelado a Jó. Versículo 16, versículo 17: umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar, cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem, o seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama, o seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero, suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis, o seu coração é firme como uma pedra, firme como uma mó de baixo, levantando-se ele, tremem os valentes, quando irrompe, ficam como de fora de si, se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem dardos, nem flecha, para ele o ferro é palha e o cobre pau pobre, a seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho, os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se de brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas arrastando sobre a lama como um instrumento de debulhar, as profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como caldeira de unguento, após si deixa um suco luminoso, o abismo parece ter se encarnecido, na terra não tem igual a ele, pois foi feito para nunca ter medo, ele olha com desprezo tudo que é alto, o rei sobre todos os animais orgulhosos, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Deus está dizendo, primeiro, Jó, só o que eu criei, um deles só, é inacessível a vocês. E aqui tem uma curiosidade, que a descrição desse animal, que a princípio o texto na tradução diz que é um crocodilo, pode perfeitamente ser um daqueles crocodilos que é mais um dragão que solta fogo pelas ventas, que a gente não tem mais hoje, foi extinto, mas que a gente conhece pelos desenhos das histórias, e que não foi inventado pelo homem, provavelmente é esse animal que está sendo tratado aqui em Jó, que é um amedrontador, e Deus vem falando para Jó: Jó, eu criei esse animal. E assim como você não pode confrontá-lo, você precisa se lembrar de mim. Você também não pode andar sozinho. Você não pode me confrontar. Você não pode querer cuidar da sua vida própria. Há uma outra coisa que é o que eu também quero destacar aqui com vocês, irmão. Deus também, em tudo isso, está mostrando que é impossível lidar com o crocodilo com as ferramentas erradas, da forma errada. Hoje o homem domina o hipopótamo. Hoje o homem domina o crocodilo e dominaria se fosse o dragão. Hoje o homem desenvolveu condição de dominar e enjaular e adestrar os animais. E a gente vê coisas assim, impressionantes do homem dominando as coisas, construindo coisas inimagináveis, dominando máquinas e ferramentas que são coisas assim que a gente nem dá conta de entender como consegue. Deus deu sabedoria, força, poder ao homem, mas isso só se tornou possível com as ferramentas certas. Então, enquanto lia esse texto, o Senhor me fez entender: filho, tem coisas que são impossíveis para você. E eu tomo como o principal da mensagem de Deus é: renda-se a mim. Mas o Senhor também me levou a estudar e compreender nesse texto aqui da seguinte forma: filho, eu vou dar a você as ferramentas certas para dominar tudo o que eu criei e que você não consegue dominar sem as ferramentas certas. Então eu quero destacar, eu quero que você compreenda bem o que é que eu estou ministrando, o que é que Deus colocou para a gente nessa ministração aqui. Filho, não ouse me afrontar sendo autônomo, independente, buscando você mesmo as forças, ou os recursos, ou as ferramentas, as decisões, porque você não dá conta nem contra o meu hipopótamo. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu te dou ferramentas certas para todas as coisas. Eu te dou coisas adequadas para tudo o que você precisa fazer. E eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos aqui interessantíssimos. Interessantíssimos. Olha que coisa engraçada. Três shorts. Eu trouxe três shorts meus. Esse primeiro, o azul. Esse é um short que eu usei por muito tempo. Eu tenho esse short há muito tempo. Era o único short que eu tinha. O único short que eu tinha. Então, se eu ia passear, usava esse short. Se eu ia correr, usava esse short. Se eu ia nadar na piscina, usava esse short. Se eu ia nadar na praia, no mar, eu usava esse short. Em qualquer tempo, eu ia ficar em casa, usava esse short. Esse é o short que eu tinha. O único short, o azul. Mas um dia eu entrei numa loja e comprei esse short aqui, ó. Cinza, bem escuro. E esse short estava lá sendo vendido como um short próprio para correr. Ah, que besteira. Frescura de comércio, né? Short para isso, short para aquilo, short para aquilo outro. Mas eu gostei do short, eu peguei no tecido. O tecido é tão assim, tecnológico, uma coisa diferente, bonita, gostosa. Eu vou comprar esse short. E comprei o short. E fui correr com o short. E eu fiquei impressionado. Que short gostoso para correr. Gente, como é que eu corria com o short azul a vida inteira? Por que que eu não comprei esse short antes? Ele é muito melhor para correr. E eu fiquei feliz de ter agora o short certo para correr. Que coisa boa. E eu corria com aquele short e eu ficava pensando assim: meu Deus, tem uma ferramenta certa para cada coisa. Tem o short certo para correr. Eu não posso ficar só naquele meu, meu velhinho que eu gosto, eu não quero coisa melhor, isso aqui. Não, eu preciso abrir meus olhos, eu preciso abrir meu entendimento, porque existe uma ferramenta certa para cada atividade. Quantas vezes eu estou tentando alguma coisa, mas com a ferramenta errada, e de repente eu estou pedindo a Deus que melhore, e Deus só está falando assim: filho, se você vier a mim, eu vou te dar a ferramenta certa. Mas às vezes a gente fica preso na mentalidade que não, você diz, não, bobeira, para quê? E aí eu peguei o meu short novinho, delicioso, lua de mel com o meu short, e eu fui nadar com as crianças e a Dani com o meu short novo. Esse short é delicioso, agora é com ele que eu vou para todo lugar, substituirei o azul. E aí quando eu entrei na piscina, eu descobri que esse short faz uma bolha de ar aqui, que parecem dois airbags terríveis, e eu entrava na piscina e era assim, um tempo para conseguir tirar aquela bolha de ar que fazia no short aqui, e os meninos riam, e a Gabriela riu, e a Aninha falou, pai, e aqui ficava aquela coisa esquisita, até conseguir, mas esse short não dá, mas eu consegui tirar aos poucos, aí eu já entrava com, aí eu descobri um jeito de entrar que não deixava tanto entrar a bolha de ar, e foi dando um jeito, mas... Da segunda vez que eu entrei na piscina com o short, a Dani falou assim, Sócnes, esse short não dá. Esse short gruda no seu corpo e deixa o contorno de tudo, as suas gordurinhas, suas coisas, está tudo marcadinho, porque ele cola demais no corpo e fica como uma pele fininha, quase parece que você está pelado. Meu Deus, ainda bem que não tem ninguém aqui. Ai, meu Deus do céu. E eu voltei na loja... e fui comprar um short para nadar. Tem um short para nadar? Eu nem perguntei por que que esse era para nadar. Estava escrito lá, esse é para nadar. Aí eu descobri que o tecido, embora muito parecido, é diferente. A estrutura, a costura, o forro, todas as coisas são diferentes. E aí eu falei, agora eu tenho um short para nadar, e eu fui nadar com um short vermelho. Falei, que coisa boa, não faz bolhas de airbag, não gruda no corpo, ah, esse short é ideal, claro, ele é o short próprio para nadar. Uns dias depois, eu peguei o meu short para nadar e fui correr. E eu descobri que o short para nadar era ruim para correr. Ele embolava, ele era mais grosso, ele... Não, eu tenho que voltar no meu short de correr. Então eu tenho um short para nadar e um short para correr. Que é isso, meu Deus? Que isso tem a ver com a mensagem? E aí eu cheguei no supermercado e descobri essa faca, essa tesoura. Já viu essa tesoura? Você já viu essa tesoura? Oh! Ué! Você já viu essa tesoura? Olha só! Que é isso? Sabe o que é essa tesoura? Essa tesoura é de cortar cebolinha, salsinha. Olha aqui. E você corta a cebolinha e salsinha de uma só vez e você corta ela inteirinha. As irmãs estão querendo saber onde... Olha aqui. Olha que gente. Que chique. Que coisa. Corta a cebolinha de um jeito especial. Ela tem 10 lâminas. Uma tesoura com 10 lâminas. Que interessante. Ah, ô pastor, muito lindo, mas que frescura, né? Pra que isso? E eu mostrei isso aqui pra alguém. Falei assim, ó, agora usa isso. Ah, de jeito não, vou ver. Eu prefiro a minha velhinha. Eu prefiro do meu jeito antigo, deixa do meu jeito, não inventa coisa nova não, porque alguém falou assim, é, isso aí se você cortar uma vez o dedo, você cortou 10 vezes. Por que que eu fiz questão de trazer isso, irmão? Porque o Senhor está falando comigo muito. Filho, tem uma ferramenta certa para cada coisa. Muito do seu tempo gasto em vão. Muito da sua falta de tempo para algumas coisas, muito da opressão, do cansaço, do peso ou da improdutividade, é porque você está usando as ferramentas erradas. Se você enfrentar o hipopótamo do seu jeito, sem as minhas ferramentas, sem a minha sabedoria, sem a minha inteligência, você não consegue nada com ele. Se você quiser caçar o crocodilo do seu jeito, com as suas ferramentas, você não vai a lugar nenhum. Se você quiser ser como muita gente, para que isso? Que frescura? Por que tem que ter uma... Você não vai realizar o que eu te designei para realizar. Porque tem uma ferramenta certa para cada coisa. Deuteronômio, capítulo 27, primeiro versículo, está escrito: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Preste atenção aqui, um pouquinho antes de continuarmos a leitura. Deus vira para o povo e diz: vocês não vão fazer do jeito de vocês. Vocês não vão fazer como vocês estão achando que tem que ser. Vocês vão fazer do meu jeito. Vocês já sabem, pela história de Jó, que vocês não podem, nem com os meus animais, usando só a ferramenta ou o jeito de vocês. Vocês não podem se erguer contra mim de forma autônoma. Vocês precisam conhecer o meu jeito de fazer as coisas. Então, vocês vão prestar atenção nos mandamentos, vocês vão separar pedras, vocês vão edificar um altar. Versículo 4: quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal e as caiarás. Tem que caiar as terras, as pedras? Tem que atravessar só depois do Jordão? Só depois do Jordão. Mas Deus, qual o problema de ser antes do Jordão? Qual o problema de uma pedra não ficar caiada? Mas por quê? Filho, você quer se levantar contra mim? Você quer ir conquistar o crocodilo com suas ferramentas? Você quer vencer seus hipopótamos do seu jeito? Ou você quer reconhecer o meu jeito? Então, você vai caiar as pedras. Versículo 5: ali você vai edificar um altar ao teu Deus, altar de pedras. Sim, senhor, já entendi, eu vou fazer de pedras, mas presta atenção. Sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Pega os seus instrumentos e guarda. Se você quiser levantar um altar para mim, você não vai usar os seus instrumentos. Você não vai fazer do jeito que a moda manda. Você não vai fazer do jeito que essa sociedade está dizendo. Você não vai fazer do jeito que o costume agora em todos os lugares. Você vai fazer do meu jeito, filho. Quer? Quer dominar o hipopótamo? Quer dominar o crocodilo? Quer ter relacionamento puro comigo? Vem para diante de mim em completa dependência, para saber quais são as ferramentas certas para cada coisa. Edificarás o altar ao Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Primeira orientação de Deus ao seu povo: levante um altar. Vai nos ajudar muito meditar nessa palavra hoje, para tudo que Deus vai nos falar no próximo domingo. Senhor, eu quero ter um altar de culto ao Senhor. Eu quero ter altares de culto ao Senhor. E esses altares não serão edificados com as minhas ferramentas, com os meus instrumentos, mas serão edificados do jeito que o Senhor quer. E, Senhor, eu já estou sabendo, não é para usar as minhas ferramentas. Com as minhas cordinhas, eu não consigo amarrar o crocodilo. Com as minhas varas, eu não consigo perfurar o crocodilo. Deus tem instruções para todas as coisas. Leia comigo Isaías 28, 23. Isaías, capítulo 28, verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Olha o que Deus está falando. Filho, com as suas ferramentas, você sai desesperado, trabalhando todos os dias e aproveitando todas as oportunidades e seguindo o costume desse mundo. Mas eu estou te dizendo, lavra o trabalhador, o lavrador, todos os dias para semear? Todo dia sulca a sua terra e as esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro? Não semeia o cominho? Não lança nela o trigo em leiras? Ou cevada no devido lugar? Ou a espelta na margem? Deus está dizendo ao seu povo: meu filho, você está nivelando a terra e você não semeou, você voltou a nivelar a terra. Ou você deixou ela parada, os abrolhos vieram, os espinhos vieram. Filho, tem o tempo certo, tem a hora certa, tem a ferramenta certa. E eu vou dizer a vocês. Versículo 27. 26, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Oh, meu Deus, eu preciso aprender a forma certa de cuidar dessa área, desse assunto da minha vida, dessa questão, eu quero aprender. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, diz o Senhor, atendei bem e ouvi o meu discurso. Versículo 27, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro. Outra plantação, você passa a roda de carro sobre ela, mas sobre o cominho, não. Nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O nosso Deus, o meu Deus, tem instrução lá para aquela indústria de cimento, lá para aquela veterinária, lá para aquela empresa, para aquele lugar que você trabalha, lá para a polícia, para que você atua, lá para a academia de ginástica. Deus tem instruções para todas as coisas da nossa vida. Senhor, eu não quero apenas te pedir uma ajudinha no início da semana para ver se eu dou conta. Eu quero que o Senhor me dê a instrução para todas as coisas. Porque está escrito na tua palavra que isso também procede do Senhor. Isso o quê? Orientar em como cuida do endo e do cominho. Orientar em como semeia o endro e como semeia o cominho. Como lança o trigo, a cevada, as coisas mais simples. Se passa ou não o carro em cima da semente. Ou se tem que vir com varas. Meu Deus. Eu me lembro, muitos anos atrás, 23 anos atrás, Deus me deu um estúdio e eu saí por essa cidade divulgando o estúdio. E eu não queria apenas produzir disco para as outras pessoas, então eu fui ao mercado publicitário e fui divulgando a empresa, a produtora. E um dia alguém foi lá no meu estúdio, que era muito bem montado, e eu tinha parceria com meu amigo Ameriquinho, e era um estúdio muito bonito, e aquela empresa foi lá e falou assim: eu vou contratar vocês. E eu fui para a reunião e eles falaram assim: eu tenho um filme, era um filme do governo, eu quero que você sonorize o filme, eu quero que você produza a trilha perfeitamente, deixa comigo. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu não sabia como fazer. E eu fui lá para um dia para saber como é que eu vou começar, de onde eu vou começar. E eu fui buscando entendimento, eu fui buscando. E aí quando eu cheguei lá para entregar a trilha que eu tinha composto, e eu sabia que era uma trilha bonita para aquele filme, em cada cena tinha um tipo de música, em cada momento tinha um efeito sonoro, mas eu não sabia como sincronizar aquilo com um vídeo. E eu cheguei lá e falei assim: Deus, eu não tenho a menor noção. Se o que eu fiz não coincidir com o filme, se não sincronizar com os efeitos, na hora que bate um martelo, como é que vai sincronizar? Eu não tenho a menor ideia, Senhor, eu fiz isso aqui do meu jeito. Deus, como é que vai ser? E eu cheguei lá, os diretores não estavam, deveriam estar lá, só estava o técnico que edita. E aí o técnico disse assim: deixa eu ir passando. Assim, vai, vai passando aí, vê como é que está. E aí ele pôs e não sincronizava as coisas. E ele falou assim, não, peraí, eu posso editar aqui. E ele editou para mim e pôs aquilo no lugar certo. Falou assim, oh Deus, é assim que faz, filho. Muito obrigado, Senhor. Daí a pouco veio o próximo e o técnico, quando ele viu que não ia editar, quando não ia sincronizar, ele falou assim, aqui o senhor pode também editar assim, corta aqui, isso, faz aquilo. Daí a pouco eu estava dando as orientações para o técnico, não que ele precisasse, mas eu precisava me sentir quem estava dando as orientações, porque afinal de contas eu as tinha recebido naquele momento. E assim eu fui aprendendo a passar a roda do carro, aonde passa a roda, onde não passa, aonde usa vara, onde não usa. Irmão, não tem nada da sua vida pessoal, de você como mãe, como pai, como profissional, como estudante, não tem nenhum desafio, não tem nenhum passo novo, não tem nenhuma estação nova que você precisa temer, porque Deus quer nos dar orientações para todas as coisas. Só precisa de uma disposição nossa. Senhor, eu não ouso ficar em pé diante nem do hipopótamo, nem do passarinho, muito menos do Senhor. Então eu me rendo. Qual é a tua orientação? Qual é a forma certa de fazer isso? Capítulo 42 de Jó. Volte lá no livro de Jó. Jó 42. Depois de Deus ter mostrado tudo isso a Jó. Verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes. Não vou ficar de pé diante do Senhor te afrontando. Não vou caminhar esta semana do meu jeito. Eu não vou continuar tocando aquele assunto do jeito que eu estou fazendo. Eu vou me render ao Senhor. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós conhecemos esse versículo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas na maioria das vezes nós o conhecemos fora do contexto. E eu realmente não conheço nenhuma aplicação desse versículo fora do contexto que tenha sido assim absurdamente errada. Porque é um versículo tão poderoso que, mesmo aplicando fora do contexto, nós corremos pouco risco de errar. Embora não se deva aplicar nenhum versículo fora do contexto. Agora, o contexto desse versículo é esse. Meu filho, quem você pensa que é? Querendo cuidar do hipopótamo ou do crocodilo do seu jeito? Você não dá conta. Você não pode. Você vai querer amarrar o crocodilo com uma coleirinha e entregar para suas crianças andarem com ele? Você não pode. Mas se você vier a mim, eu vou te ensinar como planta o endro, como planta o cominho, como passa o carro pela plantação, como você cuida de todas as coisas. Eu vou te ensinar. Esse é o contexto. Então Jó disse, Senhor, eu bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Eu não quero ser esse de jeito nenhum. Na verdade, Senhor, eu tenho falado do que eu não entendo. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois, Senhor. Eu havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e o Senhor vai me ensinar. Porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor me disse quatro coisas importantes, irmão. Primeiro, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, Senhor, qual é o tempo para isso? Qual é o tempo para aquilo? há um caminho para o homem sobre a terra. Senhor, qual é o caminho para esse assunto? Eu não vou ficar com insônia, eu não vou acordar comendo unha, ansioso e dando mil tiros para ver se acerto um. Eu vou para a tua presença, porque há um caminho para todas as coisas. Terceiro, existem pessoas certas para cada coisa. Eu ministrei naquela série o dom de presidir, e eu quero repetir, tudo que eu ministrei ali são as coisas que eu preciso todos os dias, não são as coisas que eu domino, não são as coisas que eu já pratico automaticamente. O que eu ministro na série, o dom de presidir, são coisas que eu preciso me lembrar o tempo todo, e o tempo todo eu estou me esquecendo delas, e eu preciso voltar àquilo e aplicá-las para que eu prospere, para que eu consiga resolver as coisas. E lá eu tenho ministrado lá no dom de presidir, meu filho, se você insistir com a pessoa errada, você vai queimar tudo. Tem a pessoa certa, para o lugar certo. Um irmão me chamou para ir comer no restaurante dele. E lá ele tinha dito um testemunho, falou assim, olha, eu tenho esse garçom, aquele, eles estão comigo há 40 anos. Eu falei assim, que coisa, isso é uma bênção, né? É uma bênção. E tem uma coisa, pastor, garçom ruim, demite na hora. Funcionário ruim, demita imediatamente. Mas o bom, muda a data das férias, aumenta o salário, atende no que precisa e mantenha-o para sempre. A pessoa certa, no lugar certo, invista. Mas a pessoa errada, no lugar errado, tira fora. Isso eu preciso aplicar para mim. Inclusive, ou principalmente nas circunstâncias em que não estamos tratando de demitir alguém. Então, se não é esse irmão que Deus vai usar para me atender, então eu não posso cobrar dele, então eu não posso exigir dele, eu não posso ficar chateado porque ele não fez, eu preciso entender, não era com ele. Mas eu e você nos levantamos muitas vezes para achar que o marido tinha que ter feito, que a mulher tinha que ter feito, que o meu patrão tinha feito, o meu vizinho tinha que ter feito. Eu quero a pessoa certa, no lugar certo. Quem é, Senhor? Tu tens um caminho, um tempo, a pessoa, e tu tens as dádivas certas para cada um. O que é que o Senhor tem para mim, Senhor? Eu não quero desejar o que o Senhor tem para Carol. Puxa vida, Deus deu para o Luiz, você viu o que que... Oh, como é que o Luiz consegue? Oh, Luiz, como é que consegue isso daí? Puxa vida, também quero. Não, Deus tem algo especial para mim. E eu não quero passar a minha vida correndo atrás das coisas que não são para mim. Eu quero descobrir quais são as coisas de Deus para mim. Eu não quero passar o resto da minha vida sem receber aquilo que Deus tem para mim. Eu quero receber o que Deus tem para mim. Então eu vou para diante dele, como Jó foi. Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu me rendo. Tu és Deus. Eu não vou ser tolo de encobrir o conselho não tendo conhecimento. Senhor, eu quero te buscar. Guarda o mandamento, não experimenta nenhum mal. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, e é Deus quem nos dá. Provérbios 22 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, o escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Provérbios 2, 6. Em Provérbios 21 diz, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o seu coração. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo. e só refletir depois de fazer o voto. Senhor, eu não quero isso para mim. Há um caminho do Senhor para a minha vida em todas as questões. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito somos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, é porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Tem uma pessoa certa para cada assunto. Quem é a pessoa certa, Senhor? Quem é a pessoa certa? Aonde é o meu lugar, Senhor? Porque alguém vai fazer essa pergunta: quem é a pessoa certa para isso aqui? Quem é a pessoa certa na minha família para isso aqui? Lá na igreja, quem é a pessoa certa para aquilo? Será que sou eu, Senhor? Tem uma pessoa certa para cada lugar. Senhor, qual é o meu lugar? Qual é o meu caminho? Senhor, eu não ouso nem afrontar o passarinho, a minhoquinha, o gafanhotinho, quanto mais o crocodilo, não o hipopótamo, muito menos o Senhor. Eu quero me colocar diante do Senhor e perguntar ao Senhor: o que é que o Senhor tem para a minha vida? Jesus diz em Mateus 5:43: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ele faz com que todas as coisas aconteçam para bons e maus, justos e injustos. Deus tem dádivas para todo mundo. Quais são as minhas, Senhor? Eu não ouso correr atrás do que minha alma acha, pensa que é. Eu quero saber do Senhor. Leia comigo Provérbios 11. E aqui eu vou encerrar essa ministração, para que você e eu tenhamos tempo de ir para o altar e perguntar ao Senhor. Provérbios 11, 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam na integridade são o seu prazer. O mal, é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será dessedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. E você pode continuar lendo o livro de Provérbios e qualquer outro texto da Bíblia, e você vai descobrir que Deus tem princípios. Como é que eu me levanto diante de Deus? Como é que eu não afronto a Deus? Como é que eu devo conduzir a minha vida para que Deus me fale o caminho de todas as coisas? O Espírito do Senhor nos ensina os seus princípios. A palavra do Senhor é clara. Ah, se o meu povo me escutasse, diz o Senhor em Salmos 81. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Você quer isso, irmão? Você quer isso para a sua vida? O Senhor prometeu e está demorando a dar? O Senhor prometeu e está pensando se vai dar mesmo? Ou tem alguma coisa que está me distanciando dessa verdade aqui? O Senhor disse que ia abater os meus inimigos, Senhor. Eu de pronto, se Israel andar nos meus caminhos. Eu quero andar nos teus caminhos, Senhor. Isso não é uma frase genérica. Sim, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Faz-me andar. Não, Senhor, nada genérico, nada religioso, nada místico. Eu quero prática. Senhor, nesse assunto que eu tenho que enfrentar agora, depois do almoço, qual é o teu caminho? Senhor, nessa questão da minha família, do meu casamento, do meu lado, dos meus negócios, qual é o teu caminho? Senhor, já é terça-feira, eu não ouvi ainda o teu caminho. Senhor, eu não quero que um anjo desça de forma cinematográfica no meio da fumaça verde, azul e vermelha e venha e me traga um livro e abra o livro e os selos e desenrola e aí ele lê o que Deus está revelando. Não, Senhor, eu só quero aprender os teus princípios. Eu quero sabedoria. Eu quero aprender os teus princípios. Eu quero ter a prudência de alguém que não coloca a varinha nas narinas do crocodilo. Eu quero ter essas prudências mais simples da vida. Eu quero ser prudente de não imaginar que eu vou poder andar com um crocodilo arrastando por uma coleirinha na mão das minhas crianças. Eu quero ser prudente. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero receber do Senhor como eu vou dominar tudo aquilo que tu tens para mim. Como eu vou andar pelo caminho que o Senhor tem para mim. Como eu vou discernir o tempo de todas as coisas, o modo de todas as coisas. Como eu vou buscar o que o Senhor tem para mim. E a palavra do Senhor diz assim: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, verso 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu quero isso, Senhor. E eu estou entendendo que eu preciso buscar o instrumento certo, a ferramenta certa, o jeito certo de fazer cada uma das coisas, o short certo para correr, o short certo para nadar, o passo certo, a hora certa, e tudo isso vem do Senhor. E não vem porque o Senhor automaticamente vai me dar enquanto eu curto a vida. Vem porque eu estou me rendendo ao Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu estou tão perto, os meus olhos te veem. Senhor, eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero buscar tudo isso. Eu quero. Você pode fechar os seus olhos? Convido você a orar ao Senhor. Eu convido você a colocar diante do Senhor sua vida. Não precisa ser tentar resolver tudo agora. Apenas dizer a Ele: Senhor, eu entendi a Tua palavra e eu a recebi. Eu tenho desafios nesta semana, Senhor. E eu não quero que o Senhor entre na minha correria e rapidamente me envie um e-mail falando o que eu tenho que fazer. Eu quero parar diante do Senhor. Eu quero me derramar diante do Senhor. E eu quero ter a experiência de, na suavidade do Espírito Santo, de, na delícia do tempo no teu altar, ouvir o Senhor me dando instruções para tudo. Eu quero, Senhor.